Tô precisando pensar um pouco em mim. Já tá geral reclamando que eu não saio mais. Ontem à noite eu fiquei pensando tanto em nós dois. Até no shopping eu comprei um presente pra te dar depois. Eu tô tentando assimilar, eu tenho que admitir. Já tem 3 dias que eu durmo na sala e ninguém tá tendo dó de mim. Não sai da minha cabeça, minha novinha. Eu amo quando você diz que é só minha. Eu gostei de chorar por nós dois, por nós dois. Por que não desliga o celular? Eu não quero ter que correr o risco de te ligar. Eu me mantenho acordado pra eu não sonhar. Por favor, me ajuda que eu não quero ter que ligar. Eu tô tentando assimilar, eu tenho que admitir. Já tem 3 dias que eu durmo na sala e ninguém tá tendo dó de mim. Não sai da minha cabeça, minha novinha. Eu amo quando você diz que é só minha. Eu gostei de chorar por nós dois, por nós dois. Por que não desliga o celular? Eu não quero ter que correr o risco de te ligar. Acordado pra eu não sonhar. Por favor, me ajuda que eu não quero ter que ligar. Eu não desligo o celular. Eu não quero ter que correr o risco de te ligar. Eu me mantenho acordado pra eu